Às vezes paro pra pensar em tudo que eu fiz e o que deixei de fazer. Não me arrependo de nada, nem de ter conhecido você, de ter falado o que sinto, mesmo que não tenha sido correspondido, de ter corrido para perto de você quando me sentia sozinho, de conversar com a sua família como se fosse a minha. E nem quando eu te elogiei dizendo como você é linda. E são momentos como esses que valem a pena lembrar, que é só com você que me sinto à vontade pra conversar. Pois quando eu fico perto de você eu me sinto tão bem, que não penso em ficar perto, perto de um outro alguém. Todos os dias, todos os dias, todo dia é assim, mas não é tão ruim. Eu fico olhando pra você, você olhando pra mim. Pois quando eu gosto de alguém, eu vou até o fim. Todos os dias, todos os dias. E são momentos como esses que valem a pena lembrar, que é só com você que me sinto à vontade pra conversar. Pois quando eu fico perto de você eu me sinto tão bem, que não penso em ficar perto, perto de um outro alguém. We'll be right back.